instante meu filho se levantou, com o retrato na mão pelo quarto ele andou. Daquela fotografia uma lágrima brotou. E mesmo depois de morto meu querido pai chorou. Foi o milagre da foto, o meu filhinho sarou. O mundo dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Deixa eu fazer outra vez, te amar no chão da sala, do jeito que a gente fez. Eu quero por toda a casa. Deixa eu fazer outra vez. Você tá virando vício, tô te querendo de novo, me queimar no seu fogo e perder meu juízo. Radios, a moda da música sertaneja. Eu morei numa fazenda que mais feia não havia. Era uma furna de serra que de serração cobria. Só depois das 9 horas que o sol aparecia. E pra onde a gente olhava, só montanhas que se via. Lá pras bandas do poente, como sufocava a gente quando a tardinha morria. O lugar lugar era assombrado. Minha mãe sempre dizia que certas horas da noite um gemido se ouvia. Era um ai ai tão triste que no quintal expandia. Minha mãe ao lembrar disso, ela conta e se arrepia. Não tinha vizinho perto, veja que lugar deserto, de nós só Deus que sabia. Não muito longe de casa um piquete existia, onde meu pai conservava as nossas vacas de cria. Era preciso cuidado quando um bezerro nascia, devido ter muitos lobos por aquela cercania. Me lembro bem como era o uivado dessas feras, na imensidão se perdia. Eu ainda era criança, quase pra nada servia, mas tirava 12,5 na enxada todo dia. O meu joguinho de maia era o que mais me entertia, até que meus pais mudaram, era assim que eu vivia. Hoje moro na cidade, mas recordo com saudade minha velha moradia. É sucesso? Então é Target Radios. Moda sertaneja. Bem aos olhos a lua, resolvi te amar. Sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. Nessa estrada nenhum caminho vai poder nos levar. Passarinho só constrói o ninho aonde puder amar. Oh, oh, oh, oh. Quem nunca parou numa estrada percebi que o silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar.